Mesmo assentado, abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, o capítulo 33. No ano passado, eu estava ministrando numa igreja, com quem eu já caminho há alguns anos, em Lima, no Peru, e o pastor Saul Gutierrez, é um amigo, já há uns 18 anos que eu o conheço, e ele é pastor desta igreja, uma grande igreja em Lima, no Peru, chamada Iglesia Bíblica Emanuel. Eu estava ministrando numa das conferências deles e ele me apresentou o ministério Tempo com Deus. E ele começou a testemunhar como a igreja, a vida das pessoas, como a vida dele foi mudada quando eles começaram a desenvolver o hábito de um devocional todos os dias. Dificilmente um crente, uma pessoa mais dedicada a Deus, eu não estou falando crente da religião dos crentes, eu estou falando crente, assim, aquele que crê em Deus, dificilmente ele vai estranhar o termo devocional. Porque ainda que seja indo lá na missa uma vez na semana, muitos fazem isso como um devocional, por devoção. Mas muitos de nós, ainda que entendamos alguma coisa sobre devocional, a gente não tem ainda uma experiência tão profunda com uma vida de devocional. Porque não se trata apenas de uma atividade religiosa, trata-se de um caminho de relacionamento pessoal. Muito difícil alguém falar assim: olha, nós vamos namorar, mas você fica aí em São Paulo e eu fico aqui em Belo Horizonte, de vez em quando a gente se encontra. Muito difícil isso, irmão, muito difícil. É possível que alguns tenham conseguido, e porque o amor foi alguma coisa assim implantada por Deus no coração e houve uma bênção de Deus, mas se não for algo assim, muito difícil eu ter relacionamento e desenvolver amor em relação a uma pessoa se eu não tenho convivência. E mesmo que a gente ainda tenha alguma dificuldade da distância, talvez você tenha enfrentado isso, olha, teve um tempo, ou talvez você seja um desses que namorou à distância. Eu tenho uma tia que ela namorou alguns anos e o noivo dela, o marido dela, veio se tornar marido, morava em Portugal e ela morava lá no Paraná. E ela nunca tinha visto ele, ela casou por correspondência. Alguém o representou aqui no Brasil. E quando ela desceu pela primeira vez em Portugal, o viu pela primeira vez, foi para ir direto para a cerimônia do casamento lá em Portugal. Eles viveram mais de 25 anos juntos, até que ele faleceu. E viveram debaixo de uma bênção de Deus. É possível, mas quanto mais se aproxima o dia do casamento, mais se torna indispensável o relacionamento diário, contínuo. E mesmo que você tenha morado, era vizinho da sua namorada, vizinha do seu namorado, você via todos os dias, você estudava junto, talvez trabalhou junto, quanto mais se aproxima o dia do casamento, mais cresce a demanda, a necessidade, o desejo de morar juntos, de viver juntos, sem nenhuma limitação. A nossa vida com Deus é assim também. Quanto mais se aproxima o dia de eu ir para a eternidade, quanto mais se aproxima o dia de Jesus vir buscar a sua igreja, mais cresce a necessidade de estarmos mais juntos. E a vida devocional é esse ardor no coração: eu quero estar mais perto de Deus todos os dias. Porque quanto mais se aproxima o momento em que eu vou viver com Ele por toda a eternidade, em um literal casamento espiritual, mais eu preciso tratar de algumas coisas, mais eu preciso alinhar algumas coisas, mais eu preciso conhecer Ele, conhecer ela, mais eu preciso, mais eu quero estar junto. E a vida devocional é exatamente isso. Eu estou crescendo, Senhor, eu estou cada dia mais próximo de Ti, eu tenho mais vontade de estar com o Senhor. E nós estamos experimentando, desde que começamos, no início do ano, esse processo de desenvolver o hábito do devocional, nós estamos vendo frutos, eu estou vendo frutos no meu coração, porque apesar de ter o devocional, apesar de ter minha vida com Deus, apesar de ter minha carga de estudo bíblico, seja para ministrar, seja para escrever, seja para gravar, seja para mim mesmo, por mais que eu tenha isso, eu sempre tive, o fato de estar em unidade com os irmãos, num mesmo devocional todos os dias, está trazendo para mim alguns frutos muito preciosos. Não estou falando de coisas, eu estou falando de relacionamento mais apaixonado, mais profundo, mais sensível com Jesus. Sensibilidade ao Espírito Santo em tudo. Sensibilidade a Deus em todas as coisas. E há um crescente disso na vida de todos nós. Se alguém aqui pensar, não, mas o pastor não, o pastor já é, não, o pastor já é coisa nenhuma. Eu estou na mesma caminhada com você, precisando lutar contra a carne, contra o pecado todos os dias, precisamos batalhar por uma vida espiritual cada vez mais intensa, vigiar o tempo todo, o tempo todo. E esse é o nosso desafio na vida cristã, porque nós não vamos dar sorte. Não existe sorte. Existe semeadura. E se você falar, não, mas comigo foi sorte, porque eu não esperava, não sabia, aconteceu, foi um negócio assim, uau, do outro mundo. Não, você pode ter certeza que alguém plantou isso. Talvez sua mãe orou por isso. Outro dia eu vi um senhor dando um testemunho a mim e eu ouvi dizendo assim, eu orava a Deus, Deus, que os meus filhos prosperem, que os meus filhos andem no teu caminho e que os meus filhos sejam amigos uns dos outros. E eu fiquei olhando a vida deles e eu comecei a orar assim, Senhor, eu estou orando para que os meus filhos sejam amigos uns dos outros. Eu estou orando para que os meus filhos, quando tiverem seus filhos, quando tiverem suas vidas, eles também se encontrem nas suas casas, eles sejam amigos, eles almocem juntos, eles viajem juntos, eles tenham projetos juntos. Senhor, eu estou orando. Alguém vai semear a bênção que você está desfrutando hoje e talvez tenha achado que é sorte. Não existe sorte, existe semeadura. Existe plantar. Da mesma forma, não existe sorte na vida, nas coisas. Existe plantar os princípios certos de Deus. Como cantamos, ensina-me os teus caminhos, Senhor. Eu não quero apenas ter sorte, eu não quero apenas pedir uma bênção. Eu quero aprender os teus caminhos. E eu quero viver os teus caminhos, eu quero semear os teus princípios, e para isso eu preciso andar com o Senhor todos os dias, e para isso eu vou me dedicar a um devocional, onde eu vou ouvir a tua voz, onde eu vou aprender os teus princípios, e eu quero incorporar esse princípio de relacionamento íntimo com o Senhor na minha vida, em qualquer circunstância. Por isso nós estamos fazendo todos os dias o Tempo com Deus. É o nome desse devocional, uma revista que a gente adquire a cada mês e tem uma lição a cada dia e você gasta 15 minutos lendo o texto, lendo a lição. Se você quiser ser um pouquinho mais frutífero, você gasta mais 5 minutos só anotando as coisas que Deus vai te falando, que vão vindo à sua mente, as observações importantes de cada versículo e você vai tendo experiências com Deus. Deus vai falando com você. No devocional desse mês, eu me surpreendi, eu fiquei assim meio apreensivo, escrevi, eu escrevo minha revista toda, escrevi aqui na capa, devocional em Ezequiel, é um desafio. Está escrito aqui. Porque é um texto profético, é um texto denso, é um texto de coisas que a gente talvez não tenha tanta clareza, mas se você pegar, por exemplo, esta semana, no dia 3, domingo passado, nós lemos, quebrantemos o nosso coração. E o primeiro versículo foi no primeiro dia do terceiro mês, do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. E aí eu escrevi aqui, novamente e sempre, as datas e a pontualidade de Deus. Porque quando eu comecei a ler o devocional em Ezequiel, o Senhor começou a me mostrar, presta atenção aí de novo, todo o texto começa com Ezequiel dando o dia, o mês e o ano. Sabe o que eu estou te dizendo, filho? Que você precisa ser uma pessoa cuidadosa nos detalhes. Deus foi falando isso comigo e eu fui anotando isso. E aí você vai no dia 4, segunda-feira, a rede de justiça. Ele começa no primeiro dia do 12º mês, do 12º ano, esta é a palavra do Senhor que veio a mim. E o Senhor de novo foi falando comigo assim, você vai ver isso aqui, meus detalhes, seja uma pessoa cuidadosa dos detalhes. Não seja como muitos homens. Homem geralmente é assim, ah, tanto faz, ah, para que isso? As mulheres não, não, tem que ser esse lacinho, tem que ser esse selinho, mas veja se tem outro, para que outro? Isso aqui está bom, durex, põe durex. Não, não, tem que ser esse selinho, porque essa cor combina com aquela florzinha que está lá de baixo, no outro canto lá. Graças a Deus que Deus nos deu esposas. Deus deu mulheres à sociedade que aí vão cuidando de uns detalhes, vão nos puxando para sermos. Também não quero você também cheio de detalhinho não, irmão. Se é macho, é macho. Não vai ser um cara cheio de detalhinho e coisa que a vida não anda. Isso Deus deu às mulheres. Mas eu, como homem, preciso melhorar nos detalhes. No cuidado. Olha Deus falando com cada um de nós, numa frase simples de um texto que poderíamos dizer que é complicado e não é. Na segunda-feira, o Senhor vai falando sobre a palavra profética dele em relação ao Egito. E no versículo 2 ele diz, filho do homem, cante um lamento. E aí o Senhor falou comigo assim, preste atenção, eu não te dei a música? Nunca deixe de valorizar a música. Cante. Eu estou compartilhando com você porque eu quero te incentivar, te inspirar a ouvir a voz de Deus. E são passos que nós mesmos damos, não são passos que Deus dá por nós. E um segredinho simples, irmão, é se você separou esse tempo para Deus, Deus vai falar com você. Então não começa o dia, é uma estratégia, é uma cilada sem vergonha do maligno. O nosso celular é o despertador, que coisa boa. Outro dia eu quase joguei fora um despertador que eu tinha comprado, ultramoderno, porque eu estava nos Estados Unidos, então não era mais aquele despertador, e aí eu vi um despertador todo, gente, isso aqui é despertador, uau, que comprei um todo modernão, todo chique, e não sei o que, ele está lá encalhado. Nunca mais eu usei, porque hoje ele é ultrapassado, é um trambolho. Ninguém tem despertador. Hoje todo mundo tem no seu celular. Que coisa boa, nós temos essa tecnologia, mas sabe o que que acontece? O celular toca, você vai lá e passa o dedo onde desliga, ou onde faz ele tocar mais 5 minutos depois, ou você é diferente. É verdade. E aí sabe o que acontece muitas vezes? Você já vê uma noticiazinha, um avisozinho, olha, tem 3 mensagens, tem 8 avisos, tem 4 WhatsApps. Em alguns casos, como o meu, às vezes eu amanheço, tem 230 mensagens. E aí o que você faz, o que eu faço? a gente já clica ali e começa. Isso. Ai, tem que fazer. Ai, meu Deus do céu. Corre. E pronto, acabou. Você já foi acionado, não pelo Espírito Santo, mas por um volume de demandas, de petições, de necessidades, e não tem mais tempo. O Senhor falou comigo assim: vigia nisso, Sócrates. Começa o dia no devocional. Começa o dia no devocional. Comece cantando louvores, vivendo o reino de Deus. No dia 6, quarta-feira, o tema foi pregai o evangelho, e eu vou voltar aqui nesse dia já. No dia 4, no dia 5, dia 7 agora, fala-nos, te obedeceremos. Na quinta-feira, o Senhor começa a falar sobre como Ele vai mexer com toda a terra, com toda a nação. E Ele traz uma palavra impressionante. Ele mostra aqui no texto que o povo de Israel tinha sido levado cativo, Jerusalém estava destruída, mas ficaram em Jerusalém algumas pessoas que diziam assim: essa terra é nossa, eu tenho o direito, Deus vai me abençoar aqui de qualquer forma. E continuaram vivendo suas vidas do jeito que o mundo dita. E Deus lançou uma palavra profética sobre aquele povo: vocês estão achando que vocês são donos dessa terra? Vocês estão achando que vocês são dessa religião e porque vocês agora já têm? Vocês estão achando que vocês são nada disso? Se vocês não andarem nos meus caminhos, vocês aí, na terra de vocês, vocês vão perecer. E o Senhor foi falando com cada um de nós, vai falando conosco: filho, não se acostume. Não se acostume porque tudo dá certo. Não se acostume porque Deus te abençoa. Não se acostuma porque não. Ai, graças a Deus. Ai, isola. Não se acostume, irmão. Seja alguém que depende de Deus todos os dias, em todo o tempo. Porque pode ser que aconteça conosco aquilo que aconteceu com esse povo. Eles estavam na terra deles, eles estavam certos que eram o povo de Deus, e eles falaram assim: não, podemos ficar aqui, vai ficar tudo bem, porque Deus é nosso Deus, nós temos uma certeza, nós temos promessa, nós temos, vai dar tudo certo. Não, todo mundo é filho de Deus, no final vai dar tudo certo. Não, se eu não andar com Deus, pode acontecer o que aconteceu com aquele povo. Eu não posso me acostumar com a vida, nem com as vitórias, nem com as conquistas, nem com as lutas. Eu estava ouvindo o testemunho de um homem da Croácia, um senhor de uns 60 anos, provavelmente 60 anos, mas com um semblante de muito mais sofrimento, velhice e pobre, e ele foi dizendo assim: não é que a gente acostuma, não é que a gente gosta, é que a gente é obrigado a acostumar com a pobreza. E ele foi dizendo que, não, essa é a vida, é assim. Outros têm sorte, eu não tive. Não, eu não posso me acostumar nem com as coisas boas, nem com as coisas que estão erradas ou estão ruins na minha vida. Eu preciso ir para diante de Deus. Eu preciso ir para diante de Deus. No dia 8, sexta-feira, nosso devocional foi sobre abundância e segurança. E o Senhor fala sobre os pastores. E a minha pergunta sempre que eu leio sobre os pastores é que o Senhor fala assim: eu tenho uma palavra contra os pastores que estão cuidando das ovelhas ou não estão cuidando das ovelhas e estão cuidando só de si mesmos. E eu sempre perguntava: Deus, mas naquela época só existia pastor de ovelha. E não existia pastor cargo religioso, ou padre, ou pastor, não existia isso. Então Deus não pode estar falando para aquela bancada de pastores, aquela profissão chamada pastor. Não, Deus estava falando sobre pastores de ovelha. O único pastor que existia naquela época eram os pastores que cuidavam de ovelhas no campo, que eram chamados de pastores. Então como pode essa palavra profética? E Deus foi me dizendo, sempre me ensinando isso: filho, um pai tem a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Então ele vai pastorear seus filhos. vocês que inventaram esse negócio religioso aí, que pastor é aquele sujeito, não. Um pai tem o encargo de cuidar dos seus filhos, amar, disciplinar, aconselhar, investir, sustentar, motivar, dar as mãos, ensinar. Um pai tem essa responsabilidade. Mas se esse pai disse, é com a mãe. Com você aí, mulher. Ele está sendo esse pastor que eu estou apontando nesse texto. Que não cuida das suas ovelhas. Um empresário que tem 1, 2 ou 200 funcionários, não importa, ele tem a responsabilidade de cuidar daquelas vidas. A não ser que ele seja uma pessoa que só está voltada para dinheiro, então ele vai colher só isso. Mas se ele entender que ele está ali numa posição estratégica para cuidar daquelas pessoas, ele vai poder ser um canal de bênção para todos aqueles funcionários. Mas se ele não entender isso, ele será um desses pastores, pessoas que deveriam cuidar de ovelhas, deveriam cuidar de pessoas, mas não cuidam. E o Senhor foi falando comigo, você também, como pastor literal de um rebanho, de uma vida da igreja, você cuidar das ovelhas. No capítulo, no dia 9, no sábado, capítulo seguinte, o Senhor fala sobre sua presença, mas fala sobre as ovelhas. Nós vamos encontrar muito funcionário dizendo, mas meu chefe, muito filho dizendo, mas meu pai, não sei o quê, muito membro de igreja dizendo, mas meu pastor, essa igreja. Mas o Senhor fala de igual forma sobre as ovelhas. Como eu devo andar como filho? Como eu devo andar como funcionário? Como eu devo andar como membro do corpo de Cristo? Cada dia o Senhor nos deu uma palavra muito forte, muito concreta, no devocional dessa semana. Mas eu queria voltar lá na quarta-feira, dia 6 dessa semana. O texto diz, pregai o evangelho. E aí eu quero que você leia comigo em Ezequiel, capítulo 33. Começando o primeiro versículo. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta para avisar o povo, então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Pensando num tempo em que as cidades eram muradas e havia uma torre e um vigia, chamado de atalaia, o povo daquela cidade decidia quem seria o atalaia. E a função daquele atalaia era subir todos os dias naquela torre, revezando, obviamente, com outros atalaias, e ficar vigiando, quando lá ao longe, uma caravana de inimigos, ou quem sabe de assaltantes, ou um povo estranho viesse, o atalaia tinha a responsabilidade de dar o aviso à cidade. Se as pessoas na cidade dessem ouvido ao que o atalaia tinha avisado, elas poderiam se precaver, se prevenir, se antecipar e vencer e impedir um ataque de um inimigo ou de um ladrão. Então, o profeta está usando essa mesma cena, esse mesmo tempo, essa mesma realidade local, dizendo assim, olha, quando vocês escolhem um atalaia, alguém que vai dar aviso das coisas que estão por vir, se você ouvir o que o atalaia disse, você vai salvar a sua vida. Se você não ouvir o que o atalaia disse, você vai ser pego pelo inimigo. Olha a importância de alguém que nos diz o que está vindo acontecer. Agora, Deus diz assim, se o atalaia avisou, mas a pessoa não quis ouvir, ele está livre da sua responsabilidade. Mas aquela pessoa é responsável por seu destino, pelo que acontece. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Versículo 6. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não avisar, não tocar a trombeta para o povo, e se a espada vier e levar a vida de um entre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Se você tem uma mensagem de Deus para anunciar a alguém que está se perdendo, mas não anuncia, aquela pessoa se perderá, mas a responsabilidade recairá sobre você. É isso que Deus está dizendo aqui. Nessa manhã, eu estou aqui como um atalaia. E ao mesmo tempo, não tenha dúvida, eu estou aqui como um ouvinte. O Senhor está nos avisando, se você e eu quisermos andar com Deus mesmo, nós precisamos ter mais tempo com Ele. Se eu e você quisermos ter mais tempo com Deus, nós vamos precisar desligar outras vozes que entopem nossa vida no dia a dia. Agora, o atalaia também está anunciando. Deus te fez atalaia. Tem pessoas à sua volta que estão vivendo a vida dessa terra. Talvez prosperamente, financeiramente falando. Talvez no lar, no casamento, nos filhos, está tudo assim, uma fase boa, está tudo tranquilo, mas não estão tendo um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Essas pessoas precisam ouvir o Evangelho de Jesus através da sua vida. O texto continua, e o Ezequiel diz: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio no seu caminho, o ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da sua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Tu, filho do homem, dizei à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas iniquidades e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que morrereis, ó casa de Israel? A vida da igreja não é uma vida de atividades religiosas. A vida de igreja proposta por Deus na Bíblia, na sua palavra, é uma vida de relacionamentos, de amizade, de servirmos uns aos outros, de amarmos uns aos outros e de juntos decidirmos: eu quero aprender os caminhos de Deus. Eu não quero religiosidade, eu não quero decidir religião, eu quero aprender o que está escrito na palavra acerca de cada assunto da minha vida. Eu não quero esperar meus filhos crescerem para definir então que religião vai seguir, o que vai acontecer. Eu não quero esperar os meus filhos crescerem, enfrentarem todas as lutas que nós estamos vendo os adolescentes, os jovens enfrentando, e eu não ter tido ensinado a eles os caminhos de Deus. Eu não quero ver o meu casamento perambulando aí por um abismo. Eu não quero ver as coisas se perdendo. Eu não quero, eu quero correr para perto de Deus. E eu quero ouvir a voz do Atalaia, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Quem sabe nessa manhã a voz do pastor pregando. Eu quero ouvir a voz dos meus irmãos que andam comigo e que me alertam. Amigos que na brincadeira às vezes dizem para mim, olha isso aqui. Eu quero ouvir a voz de quem Deus está usando para me avisar. E eu quero me dar por avisado. E eu quero seguir o que Deus está dizendo. Eu quero isso para a minha vida. Deus trouxe a mim e a você nessa manhã. Nesse lugar, para a gente ter um despertamento. Eu tenho muito pouca expectativa em ficar incentivando você a fazer o devocional. Passa lá, compra a revista, passa lá, faz o devocional. Eu tenho certeza disso, o fruto é muito pequeno. Mas como atalaia de Deus, eu quero anunciar a você. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que demanda cada dia mais direcionamento de Deus, moveres sobrenaturais de Deus. E nós não teremos condição de nos atentarmos para os moveres sobrenaturais de Deus se nós não tivermos intimidade com Deus. Tempo com o Senhor. Tempo com o Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. É interessante que o texto do profeta Ezequiel, nós lemos o seguinte, o povo decide quem seria o seu atalaia. Você decide quem vai ser o seu atalaia. Eu comecei a intensificar, ouvir as notícias nesses últimos meses. E eu fui percebendo que o meu desejo por mais notícias crescia. E eu fazia questão de ouvir mais noticiários, de entrar em mais sites. E eu quero saber o que está andando, como é que está andando as coisas em Brasília, eu quero saber. Uma hora o Espírito Santo falou comigo assim, presta atenção, se esse for o seu atalaia, você não tem noção de onde você vai chegar. Tudo que você quer é ouvir notícia, saber isso. E nesses dias eu estava lá sentado assistindo. Eu acho que foi o Mateus, falou assim, pai, como você consegue ouvir mais disso? Nós tínhamos ouvido 2 ou 3 minutos a mesma ladainha, a mesma notícia, a mesma coisa. E aí eu mudei de canal, outro canal, a mesma coisa. Com que você está gastando o seu tempo? Quem é o seu atalaia? Quem é que diz a você o que vai acontecer, o que está para acontecer? Não estou dizendo que é errado assistir notícias, ouvir notícias, irmão. Mas eu preciso entender, quando eu acordo, quem que eu leio? Quando eu acordo, quem eu ouço? Quando eu acordo, o que me direciona a vida? Quando eu acordo, quem é que determina como eu vou ocupar meu tempo? A quem eu estou ouvindo? Eu decido quem vai ser meu atalaia. Espírito Santo, o Senhor vai ser meu atalaia. Então, filho, vem para perto. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo é como uma pomba. Qualquer católico que quiser ter na casa, em sua casa, uma imagem do Espírito Santo terá uma pomba. Qualquer evangélico que quiser entender a figura do Espírito Santo terá que pensar em uma pomba. Você já chegou perto de uma pomba? Você consegue chegar agitado perto de uma pomba? Você tem que atrair uma pomba na quietude, na mansidão. O Espírito Santo é como uma pomba. Ele não virá na minha inquietude, na minha ansiedade, no meu agito. Eu preciso decidir começar o dia, eu preciso decidir ter um tempo de devocional, eu preciso decidir passar o dia mais sensível ao Espírito Santo. Às vezes eu falo a alguns irmãos aqui, irmão, você é empresário, mas se você continuar nessa correria, se você continuar nessa vida louca sem tempo, você vai afundar nos seus negócios. Porque todo empresário bem-sucedido, ele tem tempo para ir almoçar. Ele tem tempo para ir viajar. Ele tem tempo para ir visitar. Ele tem que ter relacionamento e tempo. Não pode ser uma pessoa que bate ponto e não pode, não respira. Não, esse daí ele não vai ter instâncias de criatividade. Ele não vai conseguir resolver problemas. Ele vai tomar decisões cada dia mais afobadamente. Ele precisa ter tempo. Isso, você que trabalha aí no comércio, na empresa, você sabe disso. Muito mais, eu e você, se nós corrermos afobadamente nossa vida, sem tempo para nada, sem tempo para família, sem tempo para descanso, sem tempo para lazer, sem tempo para inspirar-se, inspirar-se. A geração que estamos vendo aí formando nas faculdades, eles não se inspiram, pelo contrário, eles só querem festa, farra, show. É bebida, eles só querem coisas do deleite da carne. Eles não têm caminhos de inspiração, coisas lindas, coisas preciosas, família, conhecimento. Não tem. Não será uma geração próspera. Da mesma forma, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, da mesma forma, eu e você com Deus, nós precisamos ter tempo. O que eu vou fazer hoje? Senhor, o que o Senhor tem para eu fazer hoje? E de repente o Espírito no meio do dia direciona de outra forma. Não vá. Não, eu tenho que ir. Não vá. Fica aqui. Não, mas eu tenho que ir. E sai e faz. Não, Senhor, eu quero estar sensível à Tua voz. E como é que eu vou discernir essa voz? Se eu andar junto mais tempo da minha vida. Não quero apenas convencer você a fazer o devocional. Eu estou aqui como atalaia do Senhor e ao mesmo tempo como ouvinte, dizendo, nós precisamos de mais tempo, de qualidade com Deus a cada dia. Não apenas no domingo, não é apenas ir a um culto. Deus nos livre disso, de você apenas ter decidido frequentar um culto. Senhor, eu quero mais tempo na Tua presença. Você pode fechar os seus olhos. Eu tenho sido avisado pelo atalaia em muitas coisas, Deus. E eu não quero deixar passar batido. Nesta mensagem, Senhor, que o Senhor me dá nesta manhã, eu também tenho que ser atalaia para a vida de alguns. Eu não posso me calar. Como diz ao Gilmar, disse a Gilmara, não é o constrangimento, não é uma pequena dificuldade e timidez que vai me impedir de anunciar o Evangelho de Jesus. Não precisa ser lá na praça ainda. Não precisa ser aqui no microfone ainda. Pode ser com um amigo que vai na sua casa. Que você não vai convidar apenas para ir à igreja ou mudar de religião, não, nada disso. Você vai dizer, eu tenho um caminho, eu ando por um caminho onde Deus governa a minha vida, e apesar das minhas limitações, das minhas dificuldades, dos meus desafios, dos meus erros, o Senhor Deus está nos abençoando. Eu quero tomar uma decisão nessa manhã, Senhor. Ouvir o atalaia. E o atalaia nem é o pastor. É o Senhor que está falando ao meu coração. Ainda que usando as palavras dele, o Senhor está falando. Não tem homem nenhum que vai tocar meu coração. Mas é o Senhor que está tocando meu coração. Eu quero criar meus filhos no temor de Deus. Não apenas com uma religião A, B ou C. Eu quero criar os meus filhos com um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo, serão os melhores dessa terra, porque têm as virtudes do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, conduzir meu casamento de uma forma nova, diferente. Não porque eu aprendi uma terapia nova, mas porque o Espírito Santo está me fazendo ser um marido melhor, uma esposa melhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ser testemunha viva do Senhor. Eu quero andar na Tua presença. Eu quero Te amar mais e mais. Se você sente que esta palavra foi para você, que o Atalaia está falando a você, é você quem decide quem é o Atalaia da sua vida. Se você decide nessa manhã que o Espírito Santo está falando com você e você quer dar uma resposta a Ele, eu convido você a ficar de pé e fazer essa oração mais uma vez. Ensina-me os teus caminhos. Ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim. Levante as suas mãos, cante a Ele. Em ti confio, Senhor. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre dia após dia. Ensina-me. Com seus olhos fechados ainda. Se Deus está mostrando a você aí no seu coração uma realidade de vida em que Ele não está tendo prioridade, é o seu agito, é o nervosismo, é a impaciência, é a ansiedade, é a preocupação, é a correria que está dominando sua vida, e é literalmente acorda no despertador do celular, e é esse mesmo despertador que te manda ler uma infinidade de mensagens, de obrigações, e você já sai agitado, já acorda, você não tem tempo nem para um beijo, um abraço, um bom dia, um café, e você está dizendo: Senhor, eu quero uma mudança de vida hoje, eu quero, crendo de todo o meu coração, desfrutar de uma vida mais íntima com o Senhor. Eu quero não apenas fazer o devocional, eu quero ter mais tempo de relacionamento com o Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar com você aqui à frente. Você está dando um passo e vindo ao altar. Não é apenas fisicamente, mas é espiritualmente. Eu estou dando um passo, eu estou indo ao altar. Eu quero crescer no meu tempo de devocional, no meu tempo de adoração, no meu tempo pessoal com Jesus. Eu quero priorizar esse tempo com Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ter uma vida mais leve, mais, menos agitada, mais tranquila. Eu quero experimentar isso. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero identificar, eu quero checar os pensamentos que vêm quando eu estou lendo a tua palavra, e eu quero valorizá-los. Eu quero, Senhor, me encher de ti. Eu quero isso nessa manhã. Eu decido por isso, Senhor. Eu quero, Senhor. Talvez você tenha vindo nessa manhã, nesse culto, e você não pertence à igreja, você não é um evangélico. Talvez você seja fiel na sua religião, mas você está ouvindo a voz de Deus nesta manhã, e você está sendo desafiado por Deus a ter um relacionamento íntimo, pessoal com Jesus Cristo. Se isso está acontecendo com você nesta manhã, e você está vendo que Deus vai te conduzir a algo novo na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, você pode nessa manhã confessar Jesus publicamente, dizer publicamente: eu recebo essa palavra, publicamente eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, publicamente eu decido romper com todo padrão mundano, com todo costume mundano, eu decido romper com toda apatia ou com minhas próprias ideologias, e eu quero Jesus na minha vida. Eu quero ter um tempo de vida íntima com Jesus Cristo. Eu quero. Se você nunca fez isso publicamente e quer fazer isso nessa manhã, basta levantar a sua mão. Nós vamos orar onde você está. Se alguém aqui quer fazer isso, nós vamos orar por você. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar por mais alguém aqui nessa manhã. Eu quero isso, eu quero tomar essa decisão publicamente, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, eu quero fazer um compromisso, um pacto com o Espírito Santo, dele me conduzir em todos os assuntos da minha vida, dele me guiar em todas as coisas. Eu quero, Senhor. Há mais alguém aqui? Mais alguém que nessa manhã quer? Talvez você esteja em algum conflito, alguma dificuldade, até mesmo uma timidez de tomar uma decisão publicamente, mas nós estamos aqui cercando você de oração. Nós estamos testemunhando para você, um dia todos nós fizemos isso, eu entendi esta palavra. Eu recebi como a palavra do Atalaia, Espírito Santo, sobre a minha vida. Eu quero uma vida, uma caminhada, um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Se há mais alguém aqui, basta levantar a sua mão, nós vamos orar por você. Convido você a fechar os seus olhos e orar nesse momento. Senhor, nós estamos no teu altar. Nós estamos diante do Senhor e nós estamos decretando pela fé toda cadeia, toda corrente, toda consagração, todo elo, todo pacto, toda legalidade foi feita consciente ou não com o império das trevas, nós quebramos nesta manhã no poder do nome de Jesus Cristo, e nós declaramos como João Batista, nós declaramos como Jesus, é chegado o reino de Deus sobre a sua vida, é chegado o reino de Deus sobre o seu lar, é chegado o reino de Deus sobre sua família, e nós declaramos em nome do Senhor Jesus que você receba a luz do Espírito Santo nesta manhã, que cada um de nós, a começar da minha vida, que prego essa palavra, que não posso negar de avisar, de ser o atalaia que comunica o que Deus quer dizer, eu também preciso ouvir essa palavra, eu também preciso pôr em prática esta palavra, e nós juntos no teu altar, nós declaramos, Senhor, nós queremos, nós decidimos viver esta palavra. Convido você a levantar a sua voz e declarar pessoalmente, em voz alta, o que você entendeu nesta manhã, o que você decide nessa manhã. Oh, Alairuli, oh, Alairuli, teu. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio, meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me os teus caminhos. Peça a Ele, peça a Ele. Libere a sua voz e peça a Ele em oração. Em ti confio, Senhor. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, dia após dia. Ensina-me. Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos em teu nome. Tua presença nesse lugar é real. Nós te adoramos, nós te cultuamos neste lugar. E a tua presença não é real porque estamos numa catedral, estamos numa igreja, estamos num templo. A tua presença é real porque o Senhor está tocando nosso coração. Porque estamos reunidos em teu nome. A tua presença é real por nossa causa, não é por causa de banco de parede, a tua presença é real por causa de cada um de nós, a quem o Senhor ama profundamente, a ponto de ter entregado Jesus como sacrifício vivo na cruz do Calvário. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Espírito Santo, o Senhor fala dentro de nós. E nós estamos convictos, pela fé nós declaramos que toda cadeia, toda corrente, tudo que nos prende, Senhor, seja o agito das chamadas de um celular, de um aplicativo, Senhor, nós queremos estar livres ao governo do Teu Espírito Santo. nós vamos usar o celular, nós vamos usar o aplicativo, nós vamos nos organizar, nós vamos planejar o nosso dia, Senhor, mas Tu serás o primeiro, o número um. E o que vamos fazer não será na força do nosso braço, será, Senhor, no poder do Espírito Santo. É o que nós oramos, Senhor, crendo. Recebe as nossas vidas no Teu altar. Recebe cada um, Senhor, que veio, que levantou a sua mão, que está tomando uma decisão por Ti nesta manhã. Eu quero andar mais perto de Jesus. Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade de nos mostrar com frutos deliciosos o valor precioso da tempo devocional, da vida de intimidade com o Senhor. Continua ministrando a nós enquanto saímos para o almoço. Continua falando conosco enquanto estamos em casa nesta tarde, no decorrer desta noite, no decorrer da semana. Continua ministrando a cada um de nós, Senhor. Se você pode, levante as suas mãos, diga a Ele: Senhor, eu quero receber de tal forma que o Senhor continue fluindo na minha vida durante toda esta semana. Pai, em nome do Senhor, nesta manhã eu quero ministrar sobre a vida dos meus irmãos a fluência liberada do Teu Espírito Santo, sem detença, o Senhor mostrando, o Senhor dirigindo, o Senhor falando, o Senhor tocando nosso coração, o Senhor derramando bálsamo nas feridas, o Senhor derramando vida onde é necessário, o Senhor trazendo, Senhor, luz, trazendo graça, trazendo unção, restaurando alegria, restaurando paz, o Senhor trazendo uma vida e vida em abundância nesta manhã, porque nós repreendemos toda a obra das trevas, nós repreendemos tudo aquilo que o inimigo faz e toda a seta do inimigo, e nós apagamos com escudo da fé, em nome do Senhor Jesus. Teremos uma tarde abençoada, um almoço abençoado, uma semana guiados pelo Teu Espírito Santo. Ouviremos a Tua voz, aprenderemos a ouvir a Tua voz, estaremos mais sensíveis ao Teu Espírito Santo e teremos uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos, por isso dizemos amém, amém, Senhor, amém, Senhor Jesus, amém, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã, irmão. Bendizemos a Ele, glorificamos a Ele. Louvado seja o Senhor, Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor.